Nós temos, vai mais além. A música é um exercício que eu pratico bem. Regra nós fazemos, respeito é com a batida. Não importa a moda, não importa as críticas. Sinta a pulsação, a rima completa. O crime está perfeito, a música é direta. Sem limitação, invado pensamentos, ideias positivas, evolução do tempo. Inovação com pensamentos novos. Rimas, sentimento, vista com outros olhos. Tão normal a nossa realidade quanto a maioria acha fora da verdade. Negou! Na contramão, negou a bebedeira comum, negou a manipulação, negou a espada de tico, negou a frustração, negou o budismo do centro, negou a educação, negou o que não era da gente. Às vezes eu gostaria de ser compreendido, gostaria de ser claro como água cristalina, mas eu nasci negro e negro como um africano. Quando tento me comunicar parece que falo outra língua e não português como vós mercês, e nem tão bonito como jornalista. Muitos acham que preciso de tradutores paternalistas. Não deixe se levar por tudo que é lindo e belo. Nem tudo que reluz é ouro, é um ditado sério. Sobe escada, não pega elevador. Pessoas respiram ódio, ele espalha amor. Em meio os amigos fica no Guaraná. Sempre curtiu a vida e não para de estudar. Cultiva as amizades por onde passou. Entre o papel e a palavra ele tem mais valor. Negou, viveu na contramão. Negou, a bebedeira comum. Negou, a manipulação. Negou, a espada de tico. Negou, a frustração. Negou, o budismo de ser. Negou, a educação. Negou, o que não era da gente. Eu vejo o esforço da globalização, tentando normalizar algo que pouco tem a ver com a nação. Percebo que poucos se interessam realmente pelo meu idioma. Céu, será que já falo uma língua morta? Será que agora tenho que meter o pé na porta? Será o fim do castigo dos céus? O perdão da pretensão pela torre de Babel? Ou outra fonte? Não a torre, mas a babelização da esfera. Nova era conspurgada, profanada e contaminada, onde poucos querem tudo e não importa se pra muitos não sobrará nada. E eu, mucosado no meu canto, devo confessar, já me ocorreu aprender esperanto. Mas no entanto, às vezes só o que eu posso fazer é aplacar um pranto. Negou, viveu na contramão. Negou, a bebedeira comum. Negou, a manipulação. Negou, a espada de tico. Negou,